aquilo no meu Oscar pronto pra cópia? Cirilo no meu pé, sai no corredor axé, curva à direita, pistona 70153 é o código, 1935 é o controle. Tá no pátio 5, me conta o meu pé, bem cotejo, por favor. Firma, pouso 1350, Eco Zulu November. Firma, senhor, 1350. Controle Salvador, Papatango, Juliette, Tango Zulu. Papatango, Juliette, Tango Zulu. Contato radar na decolagem, subir, mantém 1090, saída Conte. Juliette, Tango Zulu. 40 graus, 49. Livre na 28, 1477. Cara. Certo. Meu Mike é com o Vitor pronto para cópia. Autorizado Salvador, Grupo Zulu, no meu pé para Manati, após a decolagem, curva direita no corredor axé, pistão no 7. 0125 é o transponder. 0125 é o transponder, 198 é o controle. O senhor está no pátio 4. Me confirme o pé B e coteje, por favor. Manati no meu pé, 0107 à direita, axé, 0125. 1198, controle 02, PLB, pátio 4, acionamento, táxi, decolagem, agora com a torre 186, é um bom voo, Mike, é com o Vitor. 260. Cola 260, pronto para o táxi, com 157 a bordo, alterna Salvador, 3 horas de autonomia. Cola 260, táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera da Golf, chame torre 1862. Juliette Alfa, ponto de espera 28, 1862, Gol 260, obrigado, bom dia. Bom dia, só confirmando a frequência do controle, 198, tá ok? 198, ok. Solo Azul 4207, ciente da Quebec 360, Rio de Janeiro, Santos Dumont. Afirmativo, pronto para a cópia? Pronto. Autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 360, via Peruísque 50, BDEV, Upper November 857, após conforme rota do plano. Subida Gole, transição Eval, após prossegue fixo BDEV. Informo que após a decolagem, o senhor deverá manter a proa por 3 mil pés após fazer a subida, conforme já informado. 5022 é o código, 1935 é o controle. Autorizado 360 Rio de Janeiro, Upper 50, Upper November 857, e após conforme rota do plano, decola da 28, saída Gole Eval, após IDEV. Mantenha a proa após a decolagem até 3000, como restrição, 5022 o transponder, 1935 o controle, Azul 4207. Azul 4207, só uma pequena correção na frequência do controle, 198. Afirmo 19-8, obrigado. Correto, sobre a puxa acionar. Camará 4207. Confirme. Está um pouco baixa a transmissão, ok? 27-4. Só o Salvador 35490 para pushback acionamento na remota 1-3. Trip 5490 autorizado, chama para início táxi. Autorizado, chamada para o táxi 5490. Salve Salvador, gol 1477, ponto de espera da Alfa, aguardando para ingresso. 1477, afirmativo, o senhor está visual com um gol taxiano via Alfa, o Boeing da companhia? Ah, afirmativo, está visual. Assim eu mesmo passar pela sua frente, o senhor pode ingressar via Alfa, portão 01, Alfa, Índia, portão 01. Gente, após passagem da nova companhia, Alfa, Índia, portão 01. O Eco Zulu November. November na escuta. Ilhas acaba de nos informar que a operação é visual. Braço na informação, senhor. Para cópia. Está autorizado Brasília, nível de voo 380. Guia Upper Zulu no 7. Formosa Fox Romeo Mike após direto. Após a decolagem, deverá manter proa por 3 mil pés e depois vai prosseguir na subida. Gole transição ofício com a primeira curva à direita. 5023 é o código, 1935 é o controle. Oscar Pistão no 7, decolagem autorizada. O vento é de 250 com 4 nozes. O no 4, já está pronto para acionar? Livre acionar, show para início de táxi, Força Aérea 27 no 4. Solo Salvador, o TP 5490 para o táxi, com 4141 a bordo, 4 horas e 30, alterna, Aracaju, Serra Bravo, Alfa Romeo. Gente, aguarde para início de táxi, TP 5490. Aguarde, 5490. Corrigindo, TP 5490, táxi autorizado via pátio principal, após pátio 3, que ele é Alfa, ponto de espera, chame torre 1862. Pátio principal, pátio 3 via Alfa, no ponto de espera, torre 1186. Kilo Romeo Oscar, submantendo 1000 pés em condições visuais, no corredor Axé. Solicita Siri, acendendo ao 045 direto, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, mantendo-se em condições visuais, direto Siri 045, autorizado. Meu Oscar, obrigado. Um, dois, três, quatro. Bora. Solo é o 223. Solo Salvador, passarei 2223. Passarei 2223, autorizado por estacionar sempre em destaque. Autorizado em reportar a SAC. 2223. Solo Azul 4207 para puxa Sananeta. Aguarde, é o número 2 do setor, aguarde. Guarda o número 2, 4207. Salvador, o TRIP 5490 está pronto no ponto de espera. Saída do pátio 3, perdão, 5490. Ok, o TRIP pode táxi à esquerda, Kilo e Alfa, até o ponto de espera da pista 28, vai ser o número 2 para decolagem. Esquerda, Kilo e Alfa no ponto de espera, no como número 2. Aqui é a cuveta, pátio 4 para o táxi. Táxi autorizado, chama ingresso, é a cuveta. Torre Salvador, bom dia, Bono 260, ponto de espera 28. Bono 260, pista 28, alinhar e manter. Autorizado alinhar e manter 28, Gol 1260. Salvador, está com 3 horas e 50 de autonomia. Táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 186, só confirmando a frequência do controle 198, tá ok? Motivo é pátio Juliette. E Alfa 18-6 na torre e o controle 19-8. Afirmativo. Com 1-260. Para ingressão no 7, o Mike acusa. Mike é convita, pista no 7, alinhar e manter. Alinhar e manter, Mike é convita. Pode coisa, né? Com a equipe de solo, passar a gente já está praticamente cruzando a sua retaguarda. E após o mesmo passar completamente, já pode iniciar o pushback portão 09. Sim, 4207 está correndo. Solo Salvador, bom dia, é o 3895, tem informação, Romeu, para autorização de tráfego, Guarulhos. Pronto para cópia? passo para cá, para você. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Peruísque 50. Subida Gole Eval após o fixo BDEV. Após a decolagem, deverá manter a proa por 3 mil pés e depois executa a subida conforme já informado, curvando à esquerda após a decolagem. 5027 é o código, 1935 é o controle. Frequência livre em 1-2-3-4-5. Já volta, Céu. Muito graças, Júlio. Já volta. E o controle 1-1-9-8. Sim, autorizado para Guarulhos, 340, Peruísque, 5-0. Saída vai ser Gole, Transição, Exal. Bom, primeira curva à esquerda, após 3 mil pés e boa BDEV. O transponder é o 5027 e o controle 198. Correto, Pandre 895, se nome para pushback acionamento. Sim, camarada, Paulo Parão, pushback acionamento. 3329. E manter a pista 28, Felipe 5490. Ali mantém o 5490 na 28. Esperado até o 060, chega da Karen. Possível, desejaremos passar ainda mais 2 minutos nível de cruzeiro. Fiat, informe livrando 210 para o 060 então. Trip 5220. Tomará livrando. Controle, muito bom dia. Gol no 260, decola, mantém eixo até 3 mil. Após a Aron. Estou por 3 mil pés. Após os 3 mil pés, o senhor vai executar a subida Gole, Eval, Gole, Transição, Eval, é após o fixo BDEV. Ah, entendi. Então, decola, mantém a proa até 3 mil, após Gole, Eval e depois fixo BDEV. Então, 3895. Afirmativo. A gente paga essa restrição porque, como a gente está usando a cabeceira 28, pode interferir com os corredores visuais. Por isso que o senhor vai ter que fazer essa restrição, tá ok? Afirmativo. E Ilhéus, a frequência 120, decimal 1. 7 com 103, 3 horas e 20, Campinas. Eco Charlie 35 agora da cabeceira 17, está mantendo a esquerda ali no litoral, em torno de, no máximo, no meu pés, via litoral. Sua decolagem está restrita a manter por até 3 mil, após curva direita, perfil Momo, 240 com 2, decolagem autorizada. 30. 7 batendo 3 mil, decolagem autorizada 28490. Perfil Momo. Aérea 2794, só confirmando, tá no pátio de autoridades, né? Ah, Manatinho no meu pé, direto. Marco Vitor, mantendo-se condições visuais no meu pé, direto Manatinho, forma livrando a CTR em Salvador. Meu pé, direto Manatinho, forma lá, livrando a CTR, Vitor. Quando for sério na escuta. Gente, o Força 2794, autorizado à esquerda via pista, liberará a primeira direita na delta, manterá a posição e aguardará para prosseguir contato. 200. Gente, livrando 210 para o 060, na chegada Kari, trip 5220. Retifico, 210 para o 060. Olê, Salvador. Bom dia, trip 54. Mais escuta. Contato radar, submantenho 200, saída bom. Contato radar 200, saída bom. Mantém 3 mil ainda no eixo? Está livre curvar à direita para interceptar a saída mão 5490. 490, gente, livre interceptar. Quatro, autorizado táxi até o ponto de espera piso 28, reporte ponto para decolagem. 207, chame 286, por favor. 286-407. Passaredo 2-2, 2-3, alinhar e manter a pista 2-8. Alinhe e mantém na pista 2-8, passaredo 2-2, 2-3. Azul 4-2-0-7, você escuta a sua? Tira, você escuta. Plante, o táxi em frente, segue a frente número 2 para decolar. Segue o olheiro à frente, número 2, decola azul 4207. Graus, 49, decolagem autorizada na pista 28. Autorizada a decolagem, passaria do 2223 a 28. Ok, desce para 2000, aguardando o número da 28, 4060. Sareda Airlines, decolado aos 37, controle agora 19-8, tenha uma boa viagem. 19-8, bom trabalho. Controle Salvador, passeio 2-2-2-3, decolou. Saída 2223, contato radar na decolagem, subir e manter o 260, saída gole. Subir e manter o 260, saída gole, mantendo 3000, mantendo a proa até 3000 pés. Confirmo? A livre curvar à esquerda para interceptar a saída gole, passarei 2223. Livre curva à esquerda, intercepta gole 2223. Controle trip 5490, solicita um desvio à direita para evitar formações. Direita com a proa, trip 5490. 350. Ciente, por quantas milhas? Obrigado. Nível 185, gol 260. Gol 260, gol 260, chame agora Recife no 2085, alterna 12545. 1265, 2545, obrigado, bom dia. 27 no 4, pista 28, olhar e manter. Aqui mantém, 27 no 4. Luz 223. Prossiga. Voe direto Conquista. Voe direto Conquista 2223, obrigado. Azul 4060, livre aproximação LS Zulu para pista 28, acusa estabilizada. Ok, tá livre o Zulu para o 4060, vai chamar. Trip 5220, desça para 3000 pés, o altímetro em Salvador no 0 no 5. Para 3000, 5220 ajustado. 7 no 4, decolagem autorizada, pista 28, 240 com 4. Torre Azul 4207, ponto de espera da 28, pronto. Frequência livre, chame no retorno, aguardo sua mensagem de pouso. Mike Eco Vitor. Livre retorno, tudo errado, tá? 380, via Peruísque 50, BDEV, Upper November 857, após conforme rota do plano de voo. Após decolagem, mantenha a proa por 3000 pés e após os 3000 pés, para a subida Gole, Eval, após o pique sub-dev, com curva esquerda após a decolagem. 5435 é o código, 198 é o controle. 1490, plano alvo. Console Gole. Decola, mantenha a proa até 3000 e aí consegue o perfil da Gole, Eval. Voando para a BDEV, curva esquerda após a decolagem. O transponder 5435, controle 198. Está confirmando o controle, o transponder 5035. 5035, transponder 5035. Correto, senhor, para posicionar. Solo Gol 1777 da Gol, para autorização, Porto Seguro. Minute cópia, posto segundo, 777. Aguarde. Quilo Romeo Alfa, informe para descida. 04 a bordo, 3 horas e 45, alterna Galeão. Táxi autorizado via Índia Alfa, ponto de espera da Golf, chapitão 18, meia dúzia. 8, acione identificação, desse mantém o nível de voo 050, está autorizado chegada CARI. Esse é o 050, chegada CARI, objeto 5728, informa que perdeu contato com o centro em 1288. Entende. 490. Na escuta. Centro Recife autoriza Petrolina. Oh, muito grato, Petrolina. Primo, decolagem autorizada, pista 28, 240 com meia dúzia. Autorizado, azul 4207. Chame em 19-8. Web 6740, controle Salvador. Acione a identificação, ele se mantém ao nível de voo 060, a chegada é a CARI. 0620, na chegada é a CARI. Controle Azul 4207, decola mantendo a proa subindo para 3000. Azul 4207, contato radar na decolagem, submantenha 360, prossiga conforme autorizado em solo. ciente, 360, conforme autorizado, azul 4207. Estabilizado, azul 4060. 4060. Compete aproximação, chame torre Salvador em 1-1862. 186, 4060, bom dia. Salvador, muito bom dia, azul 4060. 2209, possibilidade de Coronel 360, Guarulhos, está ciente da informação, Romeu? Com certeza, já está coordenado, inclusive, só mais dois minutinhos, cópia. Ok, aguardando a cópia, o 1477. Do Recife, 1260, alterna 1288. Agora sendo recebido 260-1288-2223. Bom trabalho. Sério 2794. Prossiga, 2794. Centro Recife autoriza pro Diofito. Ofito. Pro Diofito, muito grato. Quilo Romeu, Oscar, desça para o altitude de tráfego, informe cruzando 2500 pés. Sete quatro zero, qual a velocidade? Sete sete, pronto pra cópia. Tá pronto pra cópia, o 1477. Foi o 1477 ou o 1777 que chamou o solo? Ah, foram os dois, tá ok. O 1477, aguarde só um minutinho, o 1777 chamou o primeiro, tá ok? Tá, já não se escuta. O 777, copia? Pronto pra cópia. Ponto seguro aprovado, nível de voo 320, via Peruí 50, BDEV, após direto. Após a decolagem, deverá manter a proa por 3 mil pés, após farol subida Gole, transição Eval e após direto, com curva pela esquerda, após a decolagem, cabeceira do 28-5031, né? O código 5031 e o controle 119.8. Desmeio informal estabilizado. Web 5728, desça para 3 mil pés, o altímetro em Salvador 1095. 3 mil ajustado 1095, WebJet 5728. Decolada 28, curva esquerda, 5031, transpondas, 198, controle, gol 1777. 1777, estou confirmando que após decolagem mantém a proa por 3 mil pés. 3 mil pés, não meia mil, ok? 3 mil pés. E a subida, Gole, Eval, após direto. Então, só confirmando, então, após decolagem, mantém o percurso 3 mil pés. Gole, Eval, depois direto. Voo no 777. Correto, só para puxar também. Camará. Gol 1477, agora sim, copia? Tá pronto, a cópia. Está autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Peruísque 50. A subida, após a decolagem, deverá manter a proa por 3 mil pés. E após os 3 mil pés, executa a subida Gole, transição Eval. E após o fixo BDEV, com curva à direita à esquerda, após a decolagem. 5047 é o código, 1935 é o controle, 198 é o controle. Gente, autorizado Guarulhos 360. Após a decolagem, mantém a linha de decolagem até 3 mil, restão a 3 mil. Saída será Gole, transição Eval, aliás, transição BDEV, Eval, BDEV, o transponder 5047, o controle é 198, o número é 1477. 1477, só confirmando que após decolagem mantém a proa por 3 mil pés e após que executa a subida, tá ok? Afirmativo, após decolagem mantém a proa, mantendo 3 mil, o 1477. Correto, chama pra puxar sonar. Chama na 1477. Salve Salvador, azul 4060, de Pronal. Azul 4060, boa tarde, bom dia ainda, né? Não deu meio-dia, táxi autorizado Alfa Juliette, qual é o nome? Gente, bom dia a todos também, de Alfa Juliette para nós.